Salvador, gol 2043, quanto espera dar no 0 para 1? 2043, a linha decola no 0, vento no 50 graus, 089. A linha decola da 1-0, gol 2043. Colador 21, controle 119, 8. 198, boa noite, chegou 2043. Autor Salvador, gol 2043, saída da Euleda, Motiva, passando 1.100 pés. Gol 2043, contato radar decolagem sul, mantendo 360, saída da El. 360 na saída da El, poderia voar Motiva? Salvador, copiou 2043, solicita pro Edmotiva. Copiei, não, poderia repetir? Pro Edmotiva. Seu perfil da saída agora? Até no perfil 2043. Controle, gol no 0, 9000, está no pecante de desvio, vai passar um pouco à esquerda de Itapa. Sete, qual é o término? Vamos lá. Bom, no 973, autorizado a minha área decolar no 0, no 50 graus, 079. A linha decola da 10 com no 973. 19-8, gol 1973, uma boa. Salvador, boa noite, gol 1973, cruzando 1500. Gol 1973, contato radar na decolagem, sul, mantendo 360 saída da EL. 360 na saída da EL, gol 1973. Controle, bom dia, trip 9958. Trip 9958, com a sua identificação, chegada a man desse, mantém o 050. 050, onde Voaduna, evitar uma formação aqui no adesivo? O firme? Voaduna, para evitar uma formação aqui durante o adesivo? Autorizado. Duna, 050, obrigado. Só ligou 2043, está aguardando a possibilidade de voar, morte. Gol 2043, chama o centro Recife no 251, alterna no 3395, Shot City, direto ao centro. Centro 251, 3395, obrigado, boa noite. Vá. Controle o gol 1973, solicita manter a PRO 200 para evitar uma formação próxima da EL ali. Sim, está livre os desvios em forma alterna. Reportarei, gol 1973. Gol 096, completo sinal, chame Torre 118, gol 95. 2-2-9-6, gol 9-9. Oi, Salvador, boa noite, é o Bono 09. Bono 09, boa noite. Tudo autorizado no 0. Ventuno 50 graus, 089, chama a baixada travada. Bono 09. Patam Mosco Zulu Alfa, diversionar, chama ataque. Salvador copiou ou não? Gol no 096, chamou? 096, final da... Afirmo, livre pouso no 0, no 50 graus, 089. Livre pouso no 0, bom no 09. 19973, livre dos desvios. A gente chama o centro agora em 1251, alterna 3395, 1973. Chamando o centro 251, 3395, 1993, por favor. Nas minhas salas 33, direito 121, decima 1. Direita, sala 21, decima 1, bom, 109. Tripe 9950, pode descer para 2000? 2000, 1018, livre LS, forte estabilizado. Vamos lá. Estabilizado, Trip. Trip 9958, completo final, chame Torre. 118, decimal 95. 095, obrigado, bom dia. 9958, estabilizado. Trip 9958, boa noite. Pouso autorizado no 0, 140 graus, 089 vento. Leve pouso. O Alfa Livre Táxi se chama na Papá. Sinal baixar travado. Sim, livre pouso, Trip? Afirmo, 150 graus, 079. Livre pouso. Autorizado ingressão no 7, chama Nelly pronto. Oi, falou 42, direito 121, decimal 1. 211, obrigado. Alfa, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 1, 50 graus, 099. Tango Oscar Zulu Alfa, decolar 244, controle 1198. 1198, obrigado, Seridão, uma boa noite. Salvador, muito boa noite, Alfa, tem Oscar Zulu Alfa. Oscar Zulu Alfa, contato radar, submantém o nível 100, saída Coral. 100 na Coral, Oscar Zulu Alfa. Se possível, senhor, está totalmente com referência visual no setor proa de Coral. Autorizado. Coral Zulu Alfa. Alexandre do Lau. Salvador, Alexandre do Lau. Prossiga, Alexandre do Lau. Conseguimos dizer a esquerda da informação? Entende. Qual é o tempo? Forma nas mãos. Azul 5108, a identificação chegada a Mari. Desse mantém o 050, ajuste a última, entrou no 08, informa o término de, do desvio, voando posição em etapa. Estimativo, posto em etapa, posto de desvios, descendo ao 050. Informação Eco, cruzão 90. E6313, essa notificação, chegada a Bonf, desça e mantenha 4 mil pés de ajuste de altímetro no 018. 4 mil, pode voar Bonf. Azul 41, corrija, Azul 5108, mas quantas milhas a gente tá pro? Já vai boa, já vai boa. 7. Poxa, DM3-13, mantém a Lagoinhas, iniciando redução para 259, seu número 2 na aproximação. Foi instruído para manter high speed, já programamos a descida toda em high speed. E quem confirma quem instruiu o seu? Não entendi, não. Quem confirma quem... deu essa instrução pro seu? Ah, você tá de volta, né? 63, eu não sei se tá na instrução. O azul 5108 é o número 1 na aproximação. Foi a posição Duna, azul 5108. Tem condições? Identificação, chegada a ponto, desse mantém o 050, ajuste de altímetro no 018, 250 nós indicado, número 3 na aproximação. Descendo para o 050, 250 reduzindo, o Rio 9890. siga. Mantenha na proa de Coral e aguarde. Azul 5108, velocidade indicada. 2509. Gente, mantenha 2509 e informe quando necessário para a redução. Sou número 1 na aproximação. Salvador, boa noite, 3258, pronto, ponto de 00. 3258, decolagem autorizada no 0140 graus, 099. Sempre decolagem, então, 3258. O azul 5108, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 075 de forma estabilizada. Azul 5108. 075, daqui mais 5 milhas ele vai curvar, então vai ser só 23. Gente. Azul 58, colado 58, controle 1-1-9-8-0. Agora 12-9-8, tá 3-8, obrigado. Roda 38, 58 decolado. Dan 38, 58, contato radar na decolagem, submantendo 370, saída bom. Roda 370, saída bom, montando 38, 58. Oito a 38, 50 possibilidades, vamos pro Tícia. Mantém o perfil da saída, tá 38, 58. Mantém o perfil. O 5108 tá seguindo a descida. Afirmativo, está autorizado a descida até 2. Ajuste, última 0, 1, 8. Velocidade indicada agora. 250 nós. Mantendo, vai descer para 2000 com 0, 1, 8. Sente. É voadora. Xené 63, ano 3, desse mantenha 3 mil pés de ajuste, altímetro no 018. 018, 3, 3, 3, 3. Estamos tentando agora o Oscar Zulu Alfa. 363, zona 3, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 240, limite voa nesta proa por 15 milhas. Proa 240, limite 15 milhas em caso de falha de comunicação, confirmando, em caso de falha, caso falha a comunicação, reassuma a navegação na proa da posição Duna, intercepte e completa o sinal. Caso falha 15 milhas, proa de Duna, intercepte, 6303. Oscar Zulu Alfa, voe a posição DD. A posição informada, o senhor não tem como voar? Ok, positivo. Então passamos o seguinte, curva esquerda e voe coral. Após coral, o senhor vai voar sob responsabilidade de Ilhéus e muito provavelmente ele vai mudar a sua trajetória. Inicialmente, o senhor vai livrar terminal via coral. Oceano 6313, esquerda 160, desça para 2000, com o cono 08, está limitado pelo localizador. Esquerda para 60, limitado pelo localizador, desça para 3000, Oceano 6303. E o 9810 é o número 3 para pouso, a partir de agora a velocidade é 210, desça para 4000, ajustado ao 0. 4.008, 220 a velocidade, o 9810. Interceptando o lote, o 5108. Azul 5108, Duna, localizador em aproximação, reduza cheque o trem, chame a torre, frequência 11895. 11895, obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite, Azul 5108. Azul 5108, avistado, cheque o trem. A missão está um pouquinho baixa. Está cortando daqui a pouquinho. Gente. Vetoração direita 240, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Direita 240, desce para 2018, limitado pelo LOC, o Rio 9810. Travou o azul 508. Autorizado pousos, 150 graus, 08 nós. Livre pouso, pistão 0, azul 508. Salvador, Oceano 6310, tem que reclamar um eco. Oceano 310, Salvador, curve à esquerda, voe Duna, desça para 4000 com 1018 para o ILS. direto na proa de Luna para 4000, paciente. Rio 9890 esquerda 140, livre LS e aguarde. Pois senhor, esquerda pro 140 e tá livre LS, o Rio é 180, é isso? 9890 esquerda 120 agora para o localizador, chame estabilizando. Zero esquerda, reportar estabilizando. Poxa, né, 6313, tá no LS, passa isso aí. Positivo, livre aproximação ILS, chega o trem, chame a torre, oceano 6313. Livre aproximação, chama a torre, 6313, obrigado. Azul 4298, controle, desça para 5000, ajuste no 0 no 8, velocidade 250 nós, vou para a turma. Então, 3858 Recife, 1285. Corre, Salvador, Oxanel 6313, boa noite. Oxanel 6313, boa noite, chame passando Simbra. Passará, passando 6313. Passando Salvador, poderia confirmar a última informação pro 4292? Afirmativo. Desça para 5 mil pés, 1018, vou ir para a Duna, com a TG. 5 mil pés, 1018, Duna, ou 4 Duna. O Rio 9810 está interceptando o localizador. Rio 9810, número 2 para pouso, tráfego à frente 6 milhas, reduz a checa do trem, chamento. 1-1-8-1-5. Reduz e checa do incêndio. 2-1-1, então, pessoal, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Rio 9890, PNS, 5 minutos externo, baixado travado. Boa noite, chame passando Simbra. Chama na Simbra, 9890. Baixo caso do alvo, pronto. Estima-se de coral, serviço já está terminado, chame Léo, zona 201. Adoro azul, 4 dona 2, vai ter que seguir a esquerda por 15 minutos para o 045. Livre. Voando Duna, Oxanel 6390. Vai passar acima, vai baixar travado. Gente, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Oceano 310, sem restrição. Meia 3110, este é o controle Salvador. Desça para 2000 pés. 6313, no solo 10. Libera a direita, solo 121, decimal 9. Libera a direita, 219. Controle, ok? Está passando 9600 e 2000 pés. Está na sua posição de 1 hora, 13 milhas, voando duna. Está fazendo a de guerra, obrigado. Oh, controle, o Chané 6310, tá na escuta? Eu fiz duas chamadas, o senhor não respondeu, pensei que o senhor estava com falha de comunicações. Não, nós não recebemos essa chamada. Ah, muito bom. Desça para 2000 pés, coteje. Para 3000 pés, Chané 2000 pés, Chané 6310. Positivo. O Azul 4298, a aeronave da Oxané já estabeleceu contato rádio com o controle. Obrigado. Da Govisa, cancele as instruções anteriores, voe para o VOR e desça para 5000. Boa noite, Alim, mantém o 90. Mantendo 0, vou no 0, 9. Azul 4298, desça para 3000. 3498. Quatro da presente, Matana 2. Ciente, ajuste a velocidade em 220. 220, quadrão 2. Rio 9890, no solo 13, libere a direita, solo 121, decimal 9. 219, Ciente. 211. O Rio 9890, livrou? Voo 096, autorizado a decolar, 150 graus, 08 nós. Autorizado a decolar, gente, está na 0, voo no 0, 96. Voo 98 na 0. 98 no 0, frequência 121, decimal 1. 21, sim. Oceano 6310 está a 8 milhas e meia para a duna, está autorizado a aproximar. Oceano 6310, controle. Controle, o Oceané está recebendo a sua transmissão totalmente intercontrada. O senhor está autorizado para aproximação. Sim, autorizado o ILS, o Oceané 6310. Gol no 096, decolou 1-5, chame o controle em 1-9, decimal 8. 098, gol no 096. controle, boa noite, Gol 1096. Gol 1096, controle, o controle, boa noite, contato para lá. 096, possibilidade de voar na proa de França? Estou autorizado, voar Mongo. Mongo, obrigado. Azul 4298, desça para 2000, está autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, passando 98.